Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora, com sucessos da Era de Ouro do Rádio, vocês passam a ouvir, pela Rede USP de Rádio, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Na abertura, nesta manhã de domingo, nós vamos atender o e-mail que vem da Supercap, da nossa querida Pauliceia Desvairada, e quem nos envia esse e-mail é o nosso gentil ouvinte, senhor José Roberto Casale, que reside na Avenida Duque de Caxias, centro de São Paulo, e ele gostaria de ouvir do Paulo Ganfurkel, com os Trovadores Urbanos, em belíssima gravação, homenageando o nosso maior cômico que o cinema já teve, Mazzaropi. Portinho com seus músicos, Portinho fazendo arranjo, Portinho regendo a sua orquestra, Portinho também acontece para defender do Billy Branco, Mocinho Bonito. Tudo isto para ele, que reside lá em São Paulo, o senhor José Roberto Casale, que ainda quer ouvir do saudoso poeta Mário de Andrade. Paulo Freire, em gravação excepcional, defendendo Viola Quebrada. Na canela, borzeguinho e um bigodinho de pó de café. Era o sertão lá no telão da matinê, e o povo todo sendo jeca com você. Era uma coisa divertida de se ver. Saco de pipoca, amendoim, mas a Rosinha de braço dado. Era nós três das quatro às seis no Cine Rock. Era o seu filme, o nosso sonho, Mazzaropi. Era uma coisa brasileira dando ibope. Pra ser um palhaço, um galito, um caipira, no grande circo da vida, tem que ser louco e não ser. E o povo todo sendo jeca com você. Era uma coisa muito linda de se ver. Na canela, bozeguinho e um bigodinho de pó de café. Era o sertão lá no telão da matinê, e o povo todo sendo jeca com você. Era uma coisa divertida de se ver. De pipoca, amendoim,

Minha maroca resolveu pra gosto seu me abandonar. Porque os fadistas nunca sabem trabalhar. Isso é besteira que das flor que brilha e cheira a noite inteira. Vem depois as fruta que dá gosto de saborear. Minha viola gemer, meu coração estremecer. Minha viola quebrou, teu coração me causa dela. Eu sou rapaz muito capaz de trabalhar, e os dia inteiro e noite inteira capinar. Eu sei carpir porque minha alma está arada, roteada, capinada com as foiçadas dessa luz do teu olhar. Minha viola gemeu, meu coração estremeceu. Minha viola quebrou, teu coração. Jardim, um coreto, a música e a saudade. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para os olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua atitude, use o perdão. Para o seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, nosso negócio, a pedida é música. E-mail que vem da cidade de Araraquara, nossa Dada do Sol, que também desperta ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos envia esse e-mail, a nosso gentil ouvinte, que recebe a Avenida 7, bairro Carmo, lá em Araraquara, Sr. José Teixeira, que quer ouvir com o conjunto Premeditando o Breque do Valdir Azevedo, Brasileirinho. Ainda para ele, o araraquarense, Sr. José Barros Teixeira, em nossa sintonia, nesta manhã, novamente o conjunto vocal Trovadores Urbanos. Desta feita, do Espartaco Rossi, maestro saudoso, Canção do Expedicionário. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, com os maiores ídolos da era de ouro do rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma carta para nós colocando no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega e ela será vendida. Julinho, vamos para o nosso intervalo e na volta... O Rei da Voz Chico Alves com a Dalva de Oliveira, conjunto Céu da Boca e Vocalistas Tropicais.